DJ Rebelde. Eu só queria ter você pra mim. Saudade. Mesmo assim, como você é, não importa o que os outros irão dizer, eu quero você pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou, que você amou pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei, eu amo você. DJ Rebelde. Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos e ser muito feliz. Saudade, Brasil, como é que é? Opa. Saudade. Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos. Saudade. Cumprir-te com meus beijos e ser muito feliz. É nossa segunda-feira mais gostosa da cidade. DJ Rebelde já no comando, já metendo ficha. Bora, negão. Tudo que eu sei dizer, o que sinto por você é muito mais que amor. E aí? Paixão, desejo, loucura, heterogênea mistura. E a mistura? Mistura que deu certo. Rebelde. Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão. Eu nasci pra te amar. Meu sol de meu amigo Serginho Rimista já no horário. Alô, Serginho! E companhia do meu grande amigo Afonso, já no circuito, já no Palácio, já no Boteco do Palácio. Alô, Serginho! Meu parceiro Divan e a patroa Rose Ré. Quase me ultrachou, me trouxe. Fala, Biru Biru! Coxinha, meu irmão. A gente às vezes discute, como todo casal. Chope na mesa, ô. Mas sempre faz as pazes. Guanilda. Não existe casal perfeito. Minha empresária média. A gente sabe que tem defeitos. Defeitos. Debaixo de muita chuva. Chegamos. Dizer por que te quero assim. Bora, Jorge. Falar também do teu amor. E as coisas que temos em... Bora meter ficha! Pra enumerar meu sol de verão. Fala, Batman! Minha água, meu ar. Meu amigo Charlie também com a gente. Sol de boa, Charlie! Eu nasci pra te amar. Meu sol de verão. Minha ganhar o seu amor. Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. Olha a tese do cara. Eu não tenho ninguém, estou sozinho, amargurado está meu coração. Meu amigo John John, alô John John. Quero dar-te meus carinhos. A galera do grupo Amizade é Tudo, já no Palácio. Vem, queira me dar o seu amor. Bora Ivan, bora Lena. Eu só quero amar você e me fazer feliz. DJ Rebelde. Vive os sonhos mais bonitos que você sempre quis. DJ Rebelde. Já vive com outro alguém. Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Bora chegar, Palácio! Quero te amar e sempre viver com você. DJ Rebelde. Quero te amar e sempre viver com você. Eu só quero amar você e me fazer feliz. Não importa se você é primeira dama, é o céu. Só de boa. Nosso amor será perfeito. Eu te amo. Alô, Zezinho. Zezinho da Rádio Nau. O rei das piriquitinhas. Jaqui no retorno. Só começando os trabalhos no Palácio. Bora, Anny, alô, Dona Iedo. Quando eu partir, não quero ver você chorar. DJ Rebelde. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Consegui me ver, senhor. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Alô, Anny. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Bora, Palácio. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. DJ Rebelde. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Galera, vai chegando depois daquela chuva, moleque, vou te contar, hein? Água do dilúvio! E a galera vem chegando no Palácio! Quando eu partir, não quero ver você chorar. Hoje o nosso barzinho é dentro, hein? O nosso amor, vamos lá, que é tão grande, nada vai mudar. Bora, José Silva! Levo você no meu pensamento. Nada bem, filha, gente. Meu desejo de logo voltar. Pega, parece um casal. Uma lembrança me deu um som de mão dada. Me acompanhar. Outro casal de mão dada. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. Toma! O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Epa! Nem vejo a hora de estar novamente. Fica à vontade. Essa aos braços seus. Bora! Voltarei para. Bora, Palácio! Jamais direi adeus. Só começando os trabalhos! Voltarei para sempre. Jamais direi adeus. Voltarei para sempre. Jamais direi adeus. Amigo Sargento Isaac já na área. Alô, Isaac! De repente o nosso amor ficou assim. Como é que tá? Você tão perto, mas tão distante de mim. Já não se faz amor. Ui! Como a gente fazia. Perdeu o brilho, a cor daquela fantasia. Nossos beijos não se me olham mais. O tesudo da saudade. Seus abraços não me aquecem mais. O transudo da saudade. O seu olhar é minha insegurança. E o rebelde? Agora o rebelde toca. Você dança. Dança, Amélia, dança. Foi você quem quis assim. Me enganou, mentiu pra mim. Toda a galera lá do Bado Quequê com a gente. A do céu, a Cláudia. A danada vem com a gente, a Daná. Mente pra nós dois. E a Cátia com a gente, a lugar. Agora você fica pra depois. E a galera vai chegando debaixo de chuva. Eu te amei, te amei, te amei. Só vou falar uma coisa. Como um louco. Quem vai pra casa não se molha. Eu te amei, te amei, te amei. Grande amigo Henrique. Como um louco. Empresário Henrique. Eu te amei. O Henrique estava comigo ontem e curtiu a apresentação do Rebelde Hoje aqui no Palácio. Obrigado, Henrique. Foi você quem diz assim. Pois é, daí só me viu comendo. Me enganou, mentiu. Foi uma hora de apresentação e 5 horas comendo, não foi? Pensava um mundo diferente pra nós dois. Agora você fica pra depois. Eu te amei, te amei, te amei. É a segunda mais gostosa. Olha, meus olhos tristes. Acho que o São Pedro tá triste hoje, mano. Não me deixa aqui, meu bem. Fala, Togo. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Pense. Pense. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você. Pois eu sei que vou sofrer. Rebelde. Sem você eu não existo. Também com a gente, o casal Super Fânico. Fala, Leandro, na Alegre, gente. O casal Super Fânico. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim. Pra viver até o fim. DJ Rebelde. A minha vida. Você não pode imaginar o quanto eu te amo. Ultra Shop. Nada existe sem você. Amigo Edivan, da equipe você Ultra é Shop. É muito shop no retrô. Você é o que eu mais quero. Fala, Edivan! Te amo. Hoje vamos até 5 da manhã, até no quintal da tua casa. Sem você não existo. Vai! Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. O palácio tem ninho do gavião. Por Deus, outra vez te peço. Lá no ninho. Lá que tudo vem pra mim, pra viver. DJ Rebelde! Minha rainha Lena, Lena. Se você quiser voltar pra mim, te perdoar o que me fez. Mas tem que jurar que não vai mais brigar comigo, nem vai me deixar mais uma vez. Vai. O meu coração está ferido, já cansou de tanta brincadeira. Se quiser voltar, pode chegar que a casa é sua, mas tem que ficar a vida inteira sem teu carinho. Sem teu carinho vou sofrer sozinho, vou morrer, a solidão está doendo em mim. Zezinho. Sem teu carinho vou sofrer sozinho. Fala, Zezinho Remista. Vou morrer. Aí é considerado. Última vez, volte pra mim. DJ Rebelde. DJ Rebelde. Sem teu carinho vou sofrer sozinho, vou morrer, a solidão está doendo. Saudade é Palácio. Sem teu carinho vou sofrer sozinho, vou morrer pela última vez, volte pra mim. Espere chegar um novo dia. DJ Rebelde! A noite está linda pra você ficar. Eita, se a noite estivesse curtindo comigo em pleno luar. Este amor tão bonito que me faz delirar. Aí vai! Você é tudo que eu sempre quis. Olha aí, ó, um pedacinho do mundo onde eu vivo feliz. Égua do som. Seu beijo doce tem sabor de mel. DJ Rebelde na sequência. Seus olhos brilham como as estrelas no céu. Te amo, meu bem, você é a minha vida. Fala, Juliana. Eu lhe peço amor pra não me deixar. Vai! Amanhã terça-feira de Maloca do Bureza. A nossa terça-feira tradicional da Interlã. E o nosso convidado tão especial, DJ Wellington Franchinha. Espere chegar um novo dia. A noite está linda pra você ficar. Eu duvido. Curtindo comigo. Alô, Gerazinho! Em pleno luar. Este amor tão bonito que ele faz delirar. Quarta-feira de Cardozão. Pra mim você é tudo. Olha aí, ó. Porque eu sempre quis um pedacinho do mundo onde eu vivo feliz. Recorda! Seu beijo doce tem sabor de mel. Seus olhos brilham como as estrelas do céu. Bora, Balagio! Te amo, meu bem, você é a minha amiga Conce e auxiliadora Celera. Bora, meninas! Eu lhe peço amor pra não me deixar. DJ Rebelde. Só sonzinho rolando no palácio. Vai! Volte, amor, vem viver ao meu lado. Por que, mulher? Estou apaixonado e louco por você. Meu benzinho, não me faça sofrer assim. Por favor, tenha pena de mim. Não me deixe viver assim. Eu não posso me conter sem ter você. Minha vida é sofrer e viver sem ter razão. Peço que volte loucamente aos braços meus. Diga que nunca me esqueceu e que é só meu seu coração. Pega do som. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. O maestro da saudade chegou. DJ Rebelde da Belua. Vai! Meu benzinho, não me faça sofrer assim. Por favor, tenha pena de mim. Não me deixe viver assim. As minhas chaves liberado. Eu não posso me Bora, meninas. Sem ter você. Minha vida é sofrer. Bora, Amanda. Viver sem ter razão. Boa noite, tudo bem? Peço que Bora, Fabrício do Amor. Pula borboleta, Fabrício. Diga que nunca me esqueceu e que é só DJ Rebelde. Bora, Ivan. E que é só meu seu coração. Depois dessa chuva, depois de uma chuva de amor, você me diz o adeus. De uma noite legal, me deixa ansioso, sonhando no meu quarto, esperando outra noite chegar, meu bem, juntei me mon amour, ma chérie, I my love you, I love you only you, I love you only you. Pra sempre na minha vida. Baby, baby, baby, baby, te amo demais. Oh, meu amor, te quero demais. Pra sempre na minha vida. Se vai tocando as emoções, as músicas que tocam em você. É no Palácio. Toda segunda. Depois de uma chuva de amor, você me diz o adeus. Muita chuva mesmo. De uma noite legal, me deixa ansioso, sonhando no meu quarto, esperando outra noite chegar, meu bem, meu bem. E aí, Batman? Chequei-me, meu amor, mas cheguei, I love you, I love you only you, I love you only. Bora, meu irmão, vem chegando, vem chegando. Baby, baby, baby, te amo demais, oh meu amor, te quero demais, pra sempre na minha vida. DJ Rebelde! Mais uma noite! Mais uma noite sem amor. É, São Henrique! Mais uma vez, sozinho estou. Mais um dia! Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem. quem sair. Esta noite é a noite do meu fim. Mais uma noite sem amor. Alô, garçom, por favor, chope na mesa 8. Sem ter pra onde ir. Vai! Sem ninguém com quem sair. Alô, Fabrício! Esta noite é a noite do meu fim. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. As mulheres do Charque Temperado, há 16 anos, abrilhantando as melhores festas de aparelhagens. Olha minha Charque Temperado! Mais uma noite sem amor. Mais uma vez, sozinho estou. Como é que é? Sem ter pra onde ir, sem ninguém com quem sair. Bora de mão! Esta noite é a noite. Bora, Rose. Do meu fim. Ultra Shop na área! Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. Esta noite eu quero morrer. A solidão me tirou a vontade de viver. DJ Rebelde! Bora, Badaju! Pra cima, pra cima! Tá de rebelde! Menina, eu estou tão feliz, pois você é o amor que eu sempre quis. Menina, eu te adoro demais. Vai pra cima! Não sei do que sou capaz se eu te perder. A minha empresária, quando ela chega, ela gritava. Eu gritava e chamava. Grita! Por você, mas você nem ligou, não olhou para mim. E a média? Eu gritava e chamava por você, mas você nem ligou, não olhou para mim. E vá pra cima! Amiga José da TF, junto com a sua amiga, alô José! Um beijão carinhoso! Rebelde! Tamo junto, João! Bora, Palácio! Vamos abanando, papai! Abanando, abanando! Eu gritava e chamava por você, mas você nem ligou, não olhou para mim. Eu gritava e chamava por você, mas você nem ligou, não olhou para mim. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar, amar. Vai, Amélia! Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você que pode me completar. Vai, vai! Pois seu amor é como um furacão. Por seu calor me arrasto até no chão. Vem, vem, vem, vem, vem. E te bora! Te chamo, eu te amo, vem me completar. Te chamo, eu te amo, vem me completar. Amigo Poço e a Dona Rose. Alô, Poço! Juro que tentei te esqueci. O rei da farinha. Até pensei em substituir meu amor, que me enganei. E aí, Balaju? Te feri, me feri. Me arrependido, tenho te pedir. Vem, vem, vem, vem. Vai! Te chamo, te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, te chamo, eu te amo. Vem me completar. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Bora, Palácio! Olha que o bagulho tá doido! Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar, amar. Qualquer coisa fácil pra te ganhar, eu quero mesmo é te ativar. É só você quem pode me completar. O seu amor. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até. Vem, vem, vem, vem, vem. Entra! Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, te chamo, eu te amo. Vem me completar. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Tudo pronto. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. As músicas. Tem música suave. Rebelde. As nossas preferidas. Nessa primeira noite. Mais ou menos. Quero esquecer da vida. Alô, Henrique. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Olha que tá tudo pronto. Tudo está preparado. Só falta você chegar. Alô, Serginho. O coração está acelerado. Vai sair pela boca, mano. O meu corpo inteiro está tremendo. De desejo. Ai. Desejo louco de te amar. Só está faltando a Jaira e a Mayra com a gente. Oi, Maria. Só está faltando você chegar. Só tava faltando tu. Vem. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Dale, maestro! Os sucessos de ontem sempre estão aqui. Flash Brega, a vida toda com você. Ô, Bruno, vem! O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Já tá com vontade, de vontade. Tá com vontade de desejo. Desejo louco. Desejo louco de te amar. DJ Rebelde. Também como um passarinho. Vem me dar carinho. Quero te amar. Serginho! Escuta o que eu te falo. Serginho Remista. Vem ficar do lado. Ele, o Afonso e o Zezinho. Dos carinhos. Estão no barzinho do palácio sentado. Então vem, como um passarinho. Oba! Vem me dar carinho. Quero te amar. Doce mel. Escuta o que eu te falo. Rebelde na sequência. Alô, garçom. pra mim. Por favor, quero te escutar. Chope na mesa 8. Voz macia, doce como lá. O teu sorriso lindo, sorrisão, para me dizer. Bora! Que meu coração. Bora, Brasil, amigo! Sente o teu prazer. Vem, vem, vem! Vem tão bem, como um passarinho. Vem me dar carinho. Quero te amar. Doce mel. Música lindo as festinhas dos bailes da recordação. Alô, Júnior! Meu grande amor. Alô, Júnior Brasil! Pertinhas do interior. Só pertinho do interior. Como foi tão lindo. Que lindo tudo se acabou. E aí, Palácio? Ao pensar me desespero, revocando as emoções dos nossos lindos momentos. Hoje vivo a solidão. DJ Rebelde. Oh, meu Deus, quanto tempo se passou e tanta saudade, quanto sofrimento estou. Tentei te esquecer, mas tudo foi inútil. Outro coração ainda clama por você. Patrolena, tá só considerado que tem um carinho e respeito muito grande pelo Rebelde. Obrigado, hein? Fala, Batman! E aí, Palácio? Ao pensar me desespero, rebuscando as emoções dos nossos lindos momentos. Hoje vivo a solidão. Flash Brega. E tanta saudade, quanto sofrimento e dor. Tentei te esquecer, mas tudo foi inútil. Oi. O meu coração ainda clama por você. Abra cima, Palácio! E aí, Balanjo? Preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Ela cansou de brincar. Não sou mais uma menina. Uai! Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Bora, Rose! Dá a volta ao mundo com ele. Bora, Givan! 30 dias ou mais. Ultra Shopping! Rebelde. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. E aí, amiga? Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Largou tua boneca. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Chega junto no palácio. Rebelde vai tocando. Um, dois, três. DJ Rebelde. Viva pra cima. Bora, meu irmão, que o salão tá liberado. É Palácio, é nossa segunda. Rebelde. Pra que viver assim? Sugar baby love, sugar baby love, não quero te ver triste. Minha solidão não tem mais razão. Hoje eu sei. Vai! Pois te encontrei, não vou te perder. Eu quero te amar. Bora, Serginho! Olha o anjo da noite do Aranjo. DJ Rebelde. Baby, se você encontrar alguém que te ama de verdade, ouça o meu conselho. Não pense duas vezes. Sugar baby love, sugar baby love. Bora, Palácio! Não quero te ver triste. DJ Rebelde! Sou pássaro errante, sigo a te buscar. É gotância. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Meio litro só. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você. Pit stop, pit stop. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Beije até me engana. Se rosque meus braços. Bora, bala da selfie. Me mata de amor. Vem. Me ama, me ama. Beije até me engana. Se rosque meus braços. E a galera vem chegando de montão no palácio. Bora, Jorge! DJ DJ Rebelde. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém o quê? Sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar viver sem você. Bora vá, já vi que não dá. Como é que é? Me ama, finge até me engana. Se enrosca meus braços, me mata de amor. Me ama, finge até me engana. A noite se foi, o sol começa a raiar. Olha eu! E eu sozinho aqui, sempre a esperar você, e não vem bem pra mim. Bora, Palácio! Não me deixe triste assim. Vem, Flash Braga. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra ti, liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua nem visualizou. Tentei te esquecer, tudo me lembra você, e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. E aí? Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Todos os sucessos de todos os tempos, o tempo todo. Um som especial para você que é especial. Você é velha guarda essa aí. A noite se foi, o sol começa a... E aí, Rosi? Eu sozinho aqui. Sozinho! Sempre a esperar você, e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, liguei pra Amélia, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, meio dia, tudo me lembra, dormindo, e não vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem para Maidã. Sem você minha vida é tão ruim. DJ Rebelde. Vai, Palácio. Menina, quando te vejo, alguma coisa acontece. Meu mundo fica mais com você. Bora botar fogo no Palácio. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim. Fala pra mim que tu tá com saudade, fala. Saudade é tanto que eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Opa! Por isso quando estou distante, bora amanhã, escrevo pra... Bora pro pureza amanhã, amanhã. E tu vai de quê? Eu vou despreço meu amor. Eu vou despreço meu amor. Eu despreço meu amor pra te encontrar. Eu vou de barco, meu amor. Eu vou de barco, meu amor. Vou de barco, meu amor, pra te encontrar. Essa boa. Pra vencer esse riozão só pra me ver. Doido, coração sai pela boca. São 10 coletes. Meu irmão! Saudade é tanto que eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade. Bora, Puma Negro! Reduzido! Por isso, isso quando estou distante. Escrevo pra você. Carioca na área! E aí, carioca? Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor. É a segunda mais gostosa de Belém. É no Palácio. Meu bem, porque a gente briga tanto assim? Muita onda! Se eu sou louco por ti, você morre por mim. E a última briga? A última vez que brigamos, você me deixou. Até Maria da Penha. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Bora, bala da selfie! Pedi tanta Deus lá em casa pra sal, você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o luar. Canta pra ela, Gil! Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Tira na minha cabeça feito um carrossel. Amélia, você mora no meu coração sem pagar aluguel. E gira na minha cabeça feito um carrossel. Minha amiga Nilda, carreira solo hoje, hein? Até 5 da manhã. 5 da manhã tem um carro te esperando aí fora. Cala a boca! É o Lázaro! Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Quer prestar você, né? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Égua do Sul! Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso bora, auxiliadora! Que tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, vai, carioca! Eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o ar. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. O aluguel tá 600 reais. Auxílio. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Gira na minha cabeça feito um carrossel. DJ Rebelde. Produção. Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que amigo Gleberson perto, e a patroa Juliana com a gente. A gente se vai. Eu quero saber o seu nome, menina. Lá da loja da Ju. Por que você brinca com meu coração? Bora, Juliana! Bora, Gleberson! Eu sinto saudade, é demais meu desejo. É, menina! Menina, amo você. Me pouco. Faz de tudo. Eu andei demais a procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar tão diferente diz que guarda o verdadeiro amor. Olha o Zé Henrique. E me fez um som. Depois de assistir a apresentação do Rebelde ontem, lá no Tenoné. Hoje está com a gente do Palácio. Quero saber o seu nome. Olha o Zé Henrique. É com aquela vasilha aí, seu. Brinca com meu coração. Foi feita pra mim, não foi? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. DJ Rebelde! Menina, amo você. Ontem à noite eu me vi envolvido em teus braços. Hoje eu já me senti flutuando no espaço. É qual? Se você tem alguma coisa pra me dar, DJ Alperi. Chegou lá e o homem acerta. Lúcio CDs. Gravando tudo. Entre que dois pensamentos não sabe o que faz. Lúcio CDs. O mundo inteiro critica. Cidade. A gente quer mais. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabe o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Ah, ei menina, te amo demais. Ah, ei menina, eu sou seu rapaz. Ah, ei menina, te amo demais. Ah, ei menina, eu sou seu rapaz. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. E a galera vai chegando, vai recordando, vai dançando. Pede o balde. Ontem à noite me vi envolvido em teus braços. Parceira de van. Hoje eu já me Dra. Rose. Consegui meu trashop. Flutuando no espaço. Opa! Se você tem alguma coisa pra me dar, Amélia, chegou a hora certa pra gente se amar. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem. As charmosas da época do povo saudade. O inteiro critica. As charmosas! Uma! Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Ah, ei menina, te amo demais. Ah, ei menina, eu sou seu rapaz. DJ Rebelde. Olha essa história aí! Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Olha o que ela fez, cara! Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Sacanagem, né, Lúcio? Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. E eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu tipo louco, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Essa vai de Luane pra sua irmã Luciene. CMR. Vai com a gente. Ai, Luciene. Luciene, Luciene, minha flor. É Luciene. Luciene, não me deixe, por favor. Alô, Alberto. Luciene, Luciene, minha flor. Obrigado, Lúcio. Rapaz, é raro o Lúcio Campos sair da sua casa para tomar uma geleia. Eu estou aqui com a gente no Palácio dos Vales. Obrigado, Lúcio, fica à vontade. Em companhia do DJ Alberi. Oi, Alberi. Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Bora! Daquela ingrata eu quero esquecer. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Luciene, Luciene, minha flor. Que seu malvado coração não me ama. Ele abriu o olho até que enfim. Só é da boca pra fora que você diz que me adora. E assim me engana. Já tava na hora, Puma. Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir com este amor? DJ Rebelde. Que você nunca me amou. Diga, diga. Diga, diga que é verdade. É chamosa. Que só por piedade você vive comigo. Bora, Jaque. Diga, diga que é verdade. Que só por piedade você vive comigo. Você jamais gostou de mim. Eu sei. Eu sei. Tô sabendo. Não adianta esconder. Vai. Quem ama não faz assim. Não faz. Já descobri tudo em você. E até pertinho de mim. É doido. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar a vontade de querer. Como esse amor fica? Flash Braga. Mil e uma noite termina a se amar. Por dentro do quarto. Dentro do meu quarto, na minha cama, fico só. Pensando besteira. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Bora, Lúcio Gambo! Quando durmo sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais aparecer. E eu grito, não, não, não e não. Sucessos de ontem sempre estão aqui. Flash Brega, a vida toda com você. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. Vai recordando, bora balanjão. Sonho com você, um dia depende de mim. Bora tabadão. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar. A vontade de querer como esse amor fica. Mil e uma noite terminadas a se amar. E eu? Dentro do meu quarto, na minha cama, fico só. Bora recordando! Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Saudade. Quando durmo, sonho com você a me dizer. Flash Brega. Que vai embora para nunca mais aparecer. E aí? Eu grito. Grita! Não, não, não, não se vá. Não, não. Saudade de palácio. DJ Rebelde! É quatro musicais! Se você pensa que eu sou seu, DJ Rebelde, está enganada, pode ver. Tirei você do meu caminho. Já consegui lhe esquecer. Vou pedir mais uma vez. Bora, Balajão! Me deixe livre, por favor. Já cansei de ser escravo. Escravo desse seu amor. Não adianta insistir pra ficar e mandar, porque já tenho outra em seu lugar. Toma, tia! Não adianta insistir pra ficar e mandar, porque já tenho outra em seu lugar. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Só resta agora recordações. Pra recordar, hein? Daquele nosso antigo amor. Que por incrível que pareça, de Rebelde! Tão de repente acabou. Recorda aí! Vou pedir mais uma vez. Me deixe livre, por favor. Já cansei de ser escravo. Escravo desse seu amor. Não adianta insistir pra ficar e não dá, porque já tenho outra em seu lugar. Não adianta insistir pra ficar e não dá, porque já tenho outra em seu lugar. Foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Eu sofri sem ter os teus carinhos. amigo Luciano, o nosso chapista lá do Pinto Slange. Aí, Luciano! Fazer feliz meu coração rebelde, vamos lá! Que não consegue mais viver sem você. E nunca, nunca, nunca, nunca, nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Bora, Erlon! Vou deixar você tão só. Nunca mais vou brigar contigo. Nunca mais fica sem você. O maestro da saudade. Nunca mais, nunca mais. Vai pra cima, Palácio! DJ Rebelde! Já chega meu parceiro de GG, eu sou pra comandar. Foi assim. Bora! Que descobri o amor. Meu parceiro Hildo Brumolde. Já no segundo. Bora, Hildo! E eu fiquei na sua ausência. Eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Hildo! Sem ter os teus carinhos. Por isso vim pedir então, fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. E nunca mais, nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Bora, carioca. Nunca mais. Faz um pix aí, vai. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar. Bora, Ed. Nunca mais fica sem você. Amigo Pablo, aí do Stag Bans, tá com a gente? Tá no balazinho, Pablo! Quando florescer, mas logo amanhecer, você é minha vida, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal. E meu amigo legal. Toca, toca, toca, toca. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na Lúcio Campos me leva a você. Uma cidade. Isso tudo é normal. Ele é meu parceiro de Jalberi. Meu bem, eu te amo. Oba! Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. DJ Rebelde. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre DJ Rebelde. Vai. Alô, Palácio. Rebelde no comando. Eu te encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Chama! Eu chamo! Chama, chama! Como eu a chamo! Deus te agradeço! Rebelde! Por ela me escutar! Eu amo! Como eu a amo! Deus te agradeço! amar. Grande amigo Lúcio Campos, o homem que tem uma história linda pra contar no mundo das aparelhagens, está com a gente. A minha privilégio é receber hoje com a gente aqui no Palácio. Obrigado, Lúcio! Um caso de amor, um caso específico. Valeu mesmo! Que me aconteceu. Vamos lá! Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Bora dançar! Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo como eu a chamo. Deus te agradeço por ela me escutar. Eu amo como eu a amo. Deus te agradeço por ela me escutar. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Alô, Charmosinha! Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cansar. Eu te amo. Eu também te amo. Olha aí, Deus. Eu te quero. Eu também te quero. E vai dançando assim, ó. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Como é que é? Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. É, Henrique. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. É mesmo, mulher? Eu te amo. Tô lendo a tua língua, né? Eu também te amo. Tô só ganhando aqui. Eu te quero. Eu também te quero. É bem tu que tá ensinando, né? Eu te amo. Professora. Eu também te amo. É professora. Eu te quero. Latrão. Eu também te quero. Mundo. Amor que vai é saudade que vem. É toda essa. Quando conheci você, logo me apaixonei. Alô, Gessé Retrô! Foi só um beijo pra gente se amar. Te falei, não demora. Não demore tanto. Demorou, olha só o que deu. Sozinho vou chorar. Tudo enfim foi felicidade. Que dia já foi. O tempo foi passando e a gente Flórida. Cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demora, amiga. Não demore tanto. Não demora pra fazer esse pix aí. Sozinho vou sofrer. Oh, oh. Vai! Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. O amor é lindo, Ivan. A distância é ruim. O casal que é feio. Eu vou chorar até você voltar. Vai! Chegando no Palácio dos Vales hoje, o nosso barzinho dentro do palácio. Vamos aqui, detonando! Já já chega de Elson. Logo após o Edilson, tem DJ Michel. Meu parceiro Marquinho Belém. Vai com a gente, alô Marquinho. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demora. Não demore tanto. Amigo Júnior, homem do camarão, do graúdo. Só chega na casa do Naldo Júnior. Vai, volte logo e não esqueça de mim, o amor. Naldo Júnior só come marisco. A distância é ruim. É lagosta, é polvo, é camarão rosa. Alô, Divan! A sua equipe do Drachope! Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Flash Brega, Flash Brega. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Amigo Edivan, da equipe Ultra Shop. É muito shop no retrô. Pronto ao vento. Pois você não sai do meu pensamento. Aí só fica o cheiro no travesseiro. Meu travesseiro também sente a falta. Só um cheiro no travesseiro. Dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Ronaldo do Frigorífico e Glaze. O casão retrô está na área. Pode até machucar. Mas só assim me... Lá de Bragança, tô esperando a farinha. Eu te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar. Morreu a farinha, Deus. Pois é, né, Deus? Camarão rosa pra um lado, é farinha na frente, só tá faltando açaí, hein? Bora, Melho! Pega pecúnio tensado, mulher! E maestro! Grito teu nome bem alto ao vento. Galis Rebelde! Pois você não sai do meu pensamento. E o travesseiro! Meu travesseiro também sente a falta. Dos teus abraços e beijos molhados. Que louco. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim meu amor sei te amar. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim meu amor sei te amar. Eu vou te amar. Eu vou te amar, eu vou te amar. Fostes pela estrada do mundo, DJ Rebelde. Eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Eterno até demais. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer. Sabes, sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Nosso Rildo, Rildo, Cromolde, tempo te espero. Sua esposa com a gente. Só de bola hoje no bola. Sabes, bora! Não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Canta! Cantarei, pois posso até olvidar-te. E um grande amor não pode morrer assim. Quase a sonhar, sinto que estás a meu lado. E um sonho assim também não pode morrer. Ainda hoje tem Rebelde lá no Ninho do Gavião, lá na Visconde com a Guruju, lá na Pedreira, saindo daqui. Vamos lá! Fostes pela estrada do mundo. Eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo rebelde e o desejo de abraçar-te, querendo dizer. Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar. Meu amigo DJ Rebelde, um forte abraço do Papo de. Olha, DJ Rebelde, eu já tô com a minha garrafa de 51 e meu tapereba na mão, pronto pra dançar aquele caqueado de lambada, pai d'égua, que só você sabe tocar. Dá-lhe, maestro. Bora, Balaju! Sabe de uma coisa, eu sempre sonhei com você. Sabia que um dia você ia aparecer. Fala aí, beijada, melhor! Mas o tempo foi passando em vão. Namorei muito, mas não dei meu coração. E todas as garotas tinham jeito de me amar, mas nenhuma delas conseguiu me impressionar. Pois é, né? E logo que você chegou a bater, meu coração se abriu e você me envolveu. Agora que encontrei o meu outro pedaço, não vou deixar fugir. Você que sempre entende tanto. E gente, você vai preparando. E o meu modo. Já já tem ele no comando. Senti na pele o calor do teu abraço. Explode coração, me diga tudo que você quiser, eu faço. Bora, Denis! Bora, Marão! Chegando! DJ Rebelde! Sabe de uma coisa, eu sempre sonhei com você. Sabia que um dia você ia aparecer. Mas o tempo foi passando em vão. Namorei muito, mas não dei meu coração. E todas as garotas tinham jeito de me amar, mas nenhuma delas conseguiu me impressionar. E logo que você chegou a bater, meu coração se abriu e você me envolveu. Agora que encontrei o meu outro pedaço, não vou deixar fugir. Você que sempre entende todos os meus passos e o meu modo de agir. Senti na pele o calor do teu abraço. Explode coração, me diga tudo que você quiser, eu faço. A Juma, Juma, vamos passar pro DJ Gelson. Obrigado, Balaju. Não vou deixar fugir.